2229, do separador 2510, um ajuste na 014. Está autorizado a atividade de metade nave e reporte estabilizado. Já separador 2910, 04, autorizado final do ILS. Desculpa do aeronave da ONU. Salvador, bom dia, o Xenar 62 do nono, aproximado pelo ponto de espera da 10 pronto. 2-1-1, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento variável com 03 nós. Autorizado a alinhar e decolar na 10, 62. Boa noite, 65, autorizado a manter pista no zero. Dia, mantendo no zero, 865. Bom dia, contato radar, contato nível 360, vou em Líder. Líder, 6219. Contato Salvador, muito bom dia, seu voo no 649, informação Golfo. 1649, bom dia, SAMI identificação, autorizada a chegada Golf, desça para 4010, o ajuste no 013. Excelente, grato, vou coordenar com o centro. As 4958, bom dia, estou em contato radar, 60 milhas sudeste de Salvador, levou a proa de mar e reporte no gás de estuda. Atual 58, desce para o nível 050, informe se para o R9 ou o R1. Salvador, bom dia, bom 093, próximo ao ponto de terra. Autorizado ali a manter, pistão no zero. Autorizado ali a manter no zero, zero. 1865, decolas 42, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. Pela vez, obrigado, bom dia, 865. Senhor, bom dia, com 865. 865, bom dia, contato radar, só para o nível 360, sai da água. 360, arbora, no 093, autorizado a decolar, pistão no zero, vento calmo. Autorizado a decolar, vamos lá, zero, bom, 093. Linha 211, chama o centro Recife, é 125, décima 1. Passei a 211, obrigado. Decolas 46, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 198, bom dia. 93, bom dia. 3093, bom dia, contato radar, escuta para o nível 360, sai da água. 360 na Arbor, 1093. Fazer 7958, após o TAP, veio para o TAP, então 366, eu vou para 2510, ajuste na 014, autorizado acima do procedimento R9 e reporte estabilizado. Após o TAP, vivo a cena de 366, no 014, autorizado, reporte estabilizado, eu vou para o TAP, 1649, reduza para 2209, número 3. 219, Salvador, Passaredo 219, interceptor. Tem um futuro 2 de julho à vista. 219, chame a torre 1895. 1895, onde? 1895, chame Recife, 1926-190. 360-1865. Bom dia, Porto Serra Vitor 372, com trem checado, altímetro no 014. Bom dia, a porta era passando a 372, baixada para lá. Dois baixada travada, foi 2 da 9. Tráfego avistado, vento variável com 0,3 nós, tempo autorizado, pista 1-0. Autorizado pouso, na pista 1-0, 2 da 9. Autorizaria para o destino após, autoriza? Verdade, quando eu sou o controle de leste, tá o alto. Ok, afirmativo. Cris, se autorizar direto o destino, passa fora da terminal Ilhéus, é o Vitor Tanguá. Nação Tanguá. Se autorizar para outro destino, passa fora da terminal Ilhéus. Ok, eu já estou com o coordenado com o Ilhéus e o Cris, aguarde. Sono 093, Chaminho Recife, 126290. Recife, 126, 1093. Solo 53 à direita, solo 121, decimal 9, bom dia. Eu terei também, solo 121, decimal 9, bom final de semana para todos, né? Igualmente, grande. Obrigado. Descendo para 2500, o raio pode estar estabilizado, voo 649. Autoriza 20 graus à direita para desvio. Eu não vejo isso agora. Grato. Aproximadamente 40 milhas é o Vitor Tanguá. Ok, isso é isso, Tanguá. Azul 4958 estabilizou. Azul 4958, chame a torre 1995. Pessoal 5, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia. Azul 4958 estabilizado, passando 373. Autorizado pouso, pistão no zero. Vento variável com 0,3 nós. O altímetro agora no 0, no 4. Ele pouso lá no 0, no 0, no 4, azul 4950. Tanguá de controle. Escuta, prossiga. Fala, tem um trevo avisando correto? Afirmativo. Certo. Bom dia, tem contato radar passando coral, pro Edmar e reposto no viagem do Sul. Já na pro Edmar e no ponto de viagem do Sul. Avisão 775, deita para o nível 1-1-0. O meu Vitor Tango Alfa, após o desvio, é autorizado direto do destino, quando possível, seu estimado de pouso. Aos 1140, estimado de pouso. Entendi. Bono 649, passou o Vitor 366, estabilizado no RNAR da 10. 649, chama a torre, 1895. 395, pode ser certo, Bono 649. Bom dia. Oi, Salvador, muito bom incidência ao voo no 649, 3 milhas do Serra Vitor 372, procedimento aeronave, pista 10, Campo Azul. Sétima linha, continua a aproximação, número 2, aguardando pista livre, altímetro no 0-4, voo no 649. Ok, 2 na aproximação, agora liberação, voo no 649, no 0-4. Aqui 2775, informa o tráfego 2 horas, 14 milhas, rumo sudoeste, mantendo uma centena, um Bravo Eco 58. Quem é o meu Vitor Guaço, informa o tráfego 12 horas, 12 milhas, rumo norte, zona 40, descida até 1, 10, alfa até 172. Certo, eu vi pra lá, direita, solo 21, decimal 9, bom dia. Seja mais leve. 275, direto da R9. Afirma. Esteja para 2510, o ajuste no 04, autorizado a final da R9 e reporte estabilizado. 2500, estão autorizando a R9 e reportado. Confirmar o ajuste para 2775. Permanece no 04. Obrigado. 29, Sandro 2775. O 2775 chega a torre 1895. 1895 até já. Salve Salvador, muito bom dia, Azul 2775. 2775, reporte passando marcador externo, estou em checado, altímetro 10 no 4. Reportarão então o 372. Eu me corrigindo, Serra Vitor 372. Kilo, Seraca Purva, Report, Rex Taxi. Serra Vitor 372, o Azul 2775. Vento 275, tráfego avistado, autorizado por uso pistão no zero, informo vento calmo. Leve a pausa, vento calmo, 2775. Agora 64 minutos oeste de Salvador, seu radar terminado, antena 00 e frequência do centro para serviço de informação e alerta 125 décima 1. Bom dia. Bird Towers, Papa Tango, Sotel Kilo, Fire Paper on board, the Red Flag Tech. Bird clock to enter runway 17 Oscar Papa Kilo. Clear taxi, I'll report you for entering runway 17. Para o 92 sendo identificação, autorizada a chegada Maris para o nível 050. Sim, 092, enquanto usar o 7-3-6-6. Vai para o 7-3-6-6 e deixa para 2510 no ajuste no 0-4. You live on at 17 and call 119 at decimal 8, call for departure, have a nice day. Call for departure on 119 at decimal 8, have a nice day, you too, Oscar Delta. Call for departure, Papa Tango Oscar, Hotel Kilo, good morning. On call departure. O 73 informa que aguardará a cabeceira no zero devido a tráfego de global 17 com prioridade transportando enfermo, aguardando a autorização do controle em Salvador. 1092, autorizado o final de atendimento R9, reporte estabilizado. Autorizado R9, estabilizado, 1092. Solicitação do controle devido a tráfego, já evitou o cruzamento e a subida é conflitante. Após a decolagem, manterá a proa até 5 mil pés, após curva à esquerda na perfil da PUCA. Autorização do controle, risco 973, mantém a posição. 973, informo que estará restrito no nível 050 até 15 milhas do Rio de Salvador, 15 milhas. Nível 0050 até 15 milhas de Delta Mike de Salvador. Confirmo, risco 973, autorizado a decolar, pista no zero, vento calmo. Contato radar, sua escrita agora é o 080, sai da PUCA. 080, PUCA. 5963 está em condições de voar jamo? Afirmativo. Ok, voar jamo está livre de restrição. Ciente. Na aproximação final, temos essa vista ao gol, número 092. 092, na torre, 1895. 1895, obrigado, senhorita, até daqui a pouco. Senhor, bom dia, gol 1092. 092, tráfego avistado, vento calmo, altimetrão no 0, no 4, pouso autorizado, pista no 0. Matias, Olívio Pouso, gol 1092. Talvez do Papisco, gol no 092, senhor, fazendo a favor. Dá para aumentar o brilho do Papisco? Telefone mar. Tá legal, senhor. Obrigado. Gol chegou 95-9, ponto espera 0, resolve nada final, tá pronto. Chegou 79, após a passagem do tráfego na companhia na curta após ali, mantém capoeira 1-0. Após a passagem da aeronave na curta ali, mantém 1-0, gol 95-9. Solo 3-1 na direita, solo 1-2-1, decimal 9, bom dia. Rio 5973, chama o centro Recife, 1-2-6, decimal 8-5. 2-6-8-5, 5-9-7-3. 5-9, vento calmo, autorizado a decolar, pista no zero. Autorizado a decolar, pista no zero, vamos ver se decolar. Federal 9970, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Bom dia, alinhar e manter, no zero, Federal 9970. Decola 33, controle 199, decimal 8, bom voo, bom dia. 198, obrigado. Controle, bom dia, 1759, passa 1300 na Sahel. Solicita curvar imediato à direita, livrar informações. 759, contato radar, está livre curvar à direita, sua para o nível 360, e a condição de voo lenta para a linha automática. Ok, curvando agora à direita, devido informações, quando tiver condições, aí eu e lida. Obrigado. Vai esperar dar na 0, na 0750. Yeah, se der 1975, autorizado a linha e manter, fechando 0. A linha e manter na 1-0, na 0750.